Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E este é mais um Riff Service dedicado a lançamentos, neste caso do ano de 2019. Vamos ter um Riff Service cheio de novidades. E a primeira sequência é a sequência Goran Edman, já que tem duas bandas que contam com vocais do grande vocalista sueco, do grande Goran Edman. E vamos iniciar com os Crossfade, e do álbum Carousel vamos ficar com a música Love of Mine. Para vocês, Crossfade, Love of Mine. Thank you. wanna see into your eyes tonight to make you promise you will stay around when I wake up and hope it's all a dream. I'm still reminded it's reality, and I'm afraid that all the sorrow will still be here when tomorrow comes. Can you make this summer longer just to save you before you make to turn the page on to September? Now I sit and stare into the night. I feel the guilt inside my heart. When I look at all my memories, it made the tears fall down my face again, and I'm afraid that all my sorrows will still be there when tomorrow. Começamos o nosso riff service com uma sequência de baladas, as duas cantadas por Goran Edman, e após Crossfade ficamos com Michael Jessen e do álbum Bulletproof ficamos com a música September 8. E vamos agora para uma nova sequência e vamos entrar no hard rock puro e duro. E vamos iniciar a sequência com os LA Guns e do álbum The Devil You Know, álbum que conta com Tracy Guns e também com Phil Lewis, a clássica dupla vocalista-guitarrista dos LA Guns, vamos ficar com a música Loaded Bomb. Para vocês, LA Guns, Loaded Bomb. We'll be right back. Após Elegance, quem nos apareceu foram os nipónicos 44 Magnum. E do álbum Prisoner, ficamos com a música Through the Night. Terminamos esta sequência com o trabalho a solo do guitarrista Damon Johnson, guitarrista que fez parte dos Thin Lizzy e atualmente faz parte dos Black Star Riders. E do álbum Memoirs of an Uprising, ficamos com a música Glorious. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes mais desconhecidos. E vamos iniciá-la com a banda Monterrey. E do álbum Al Final del Camino, vamos ficar com a música Me Hace Sentir Bien. Para vocês, Monterrey, Me Hace Sentir Bien. ojos por el sol, flores que sonríen con su luz, ríos y mares, alegre manantial, pequeños animales, cielo azul. Oh yeah. e após os espanhóis, Monterrey, ficamos com os Cato. E do álbum Slam, ficamos com a música Snake Eye. E terminamos esta sequência com Dean French. E do álbum Time to Show Up, ficamos com a música Will You Be Mine Tonight. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com o projeto 7HY, o projeto 7 Hard Years, que em 2019 lançou o álbum No Going Back. E deste álbum resolvi escolher a música Still Falling. Para vocês, 7 Hard Years, Still Falling. Oh, hear me say. Your smile is like the sun on my face, heavenly and warm. Your touch is like a blanket in the cold. In every waking hour, every minute, every day, the story just continues to unfold. Nothing is fading, nothing is lost. In my heart, and even when I sleep in my dreams, you're all I see. No way that we could ever be apart. Yeah. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após 7 Hard Years, ficamos com a banda 8 Ball. E do álbum Back to Rock and Roll, ficamos com a música Hand on Your Heart. E vamos agora para uma nova sequência que vai iniciar-se com os The End Machine. E do álbum The End Machine, vamos ficar com a música Hard Road. Para vocês, The End Machine, Hard Road. wish you were me instead. Headlights saved up the rising sun, but you won't know I'm gone. I'm on the money, I'm on the money. Get out of my way. Get out of my way. E após The End Machine, um supergrupo que reúne o vocalista Robert Mason com três membros da banda Dokken, ou ex-membros, Mike Brown, Jeff Pilson e George Lynch. E depois de The End Machine, ficamos com o Statement. E do álbum Force of Life, ficamos com a música Darkness in Your Eyes. E terminamos esta sequência com os The Treatment. E do álbum Power Crazy, ficamos com a música On The Money. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Bass Delta Zero. E do álbum Bass Delta Zero vamos ficar com a música Beware The Witch. Para vocês, Bass Delta Zero, Beware The Witch. E após Base Delta Zero, ficamos com John Galt. E do álbum Still Drinking, ficamos com a música Black Label. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência de baladas. E vamos iniciá-la com Blindside Thunder, que em 2019 lançou o álbum Exposure. Para vocês, Blindside Thunder, Ride the Wind. Chevy Park. There's an old man sitting on his porch, thinking of the boy he let go to war. A tear runs down his old grand weathered face. Praise to God that his son is in a much better place. Oh Lord, let him love again. I just want to see my son again, and it rides the wind. A woman cries on her couch alone, screaming at the walls until her pain is gone. She only has memories, that's true, but tear after tear she holds the red, white and blue. Oh Lord, let her love again. I just want to hold my love again in the riding wind. On a gray storm cloud, sailing through the blue skies till another comes around. There ride the wind, always feeling pain, hoping that that sacrifice will never be in vain. There ride the wind. Oh, what little time we have. All the right and wrong never seemed that bad, but all the precious time with all we had. A lonely vet tosses and turns all night, waking up in a cold sweat from a long firefight. He breaks down to his knees, praying to God to save him and to set him free. Oh Lord, let him love again. I just want to be in their riding wind, on a gray storm cloud, sailing through the blue skies till another comes around. They're riding wind, always feeling pain, hoping that their sacrifice will never be in vain. They're riding wind. To guard the door, closely, vigilantly upon, not letting through a glimpse of light, the beginning of an endless night. I unlock the latch of the trap door and instantly feel the force. It's of your voice. E nesta sequência de baladas, após Blindside Thunder, ficamos com Janice Lee. E do álbum Beyond Never, ficamos com a música Dark Cellar. E vamos agora para uma nova sequência, onde vamos ter três nomes que nos apresentam um som bem bluesy. E vamos iniciar com a mítica Suzy 4, que em 2019 lançou o álbum No Control. E deste álbum resolvi escolher a música Easy Pickings. Para vocês, Suzy 4, Easy Pickings. It's nowhere. Oh, Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência mais bluesy, após Suzy Quatro, ficamos com Gary Howe. E o álbum Neon Highway Blues, ficamos com a música I Felt Alive. E terminamos esta sequência com os britânicos The Choir Boys, que em 2019 lançam o álbum Amazing Disgrace. E deste álbum ficamos com a música Slave Number 1. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos ter dois covers, duas versões. E vamos iniciar com Yngwie Malmsteen e do álbum Blue Lightning, a ficar com a música Paint It Black, um original dos Rolling Stones. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Paint It Black. Turning black. E após Yngwie Malmsteen, ficamos com os Motley Crue e do álbum The Dirt Soundtrack, a banda sonora original do filme The Dirt, o filme dos Motley Crue, e ficamos com a música Like a Virgin, um original de Madonna. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos ter três artistas femininas e vamos iniciar a sequência com Ellie Venable e do álbum Texas Honey vamos ficar com a música Come and Take It. Para vocês, Ellie Venable, Come and Take It. Around your heart, girl, I gave you everything. Now you're tearing us apart. Ooh, yeah. All you've ever wanted was right in front of you. If you think you're good enough. Come and take it. Blind woman. E é com Susan Santos que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Ellie Venable e a música Come and Take It. Continuamos com Joan Shaw Taylor e do álbum Reckless Heart ficamos com a música Bad Love. E terminamos com Susan Santos e do álbum No U-Turn ficamos com a música Blind Woman. E é com Blind Woman que me despeço do Riff Service desta semana. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este, vocês sabem, que é o Riff Service. Rock on! Hitler.